Brasil. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. Vai descendo até embaixo, quero ver você descer. Dança sem parar, dança com prazer. Feira da semana da Copa.